No grupo, você vai ver depoimentos reais de pessoas como você, que conseguiram se livrar dos medicamentos pesados. E mais, a oferta que preparamos é tão especial que mesmo quem já é nosso cliente está participando para conseguir mais frascos com desconto. Não deixa essa passar, viu? Sua liberdade pode estar a um clique de distância.